É papo de visão, yeah. Hoje eu te levo pra casa e se não for na cama eu te pego no chão, yeah. Diz que não tem mais vontade, se me ver no baile eu duvido que não, yeah. Já te falei que eu não faço uma grana com merda, já tô tranquilão, yeah. Uso hashish igual água, se fuma do meu tu vai falar que é bom, yeah. Sabe, eu só quero te dar meu melhor sem ter que te comparar com outra coisa pouca. Droga pra mim eu te olhar vestindo essa minha roupa. Eu ainda posso provar que o pior não tem como chegar, quase um frio sem touca. Coisa louca. Parece o fim quando saio perto da sua boca. Bandida, que se foda tudo, eu vou te ver. Bandida, passo a quarentena com você. Bandida, nem preciso esforço pra viver. Bandida, convida a mulher. Quando eu tô com ela eu fico off pra todos os problemas. Queria ela de quatro pra nós dois curtir essa quarentena. É bandida na cama, pede pra pôr algema. Chauri bunda grande, acho que ganhei na Mega Sena. Eu gosto quando ela dança, vem por cima e nunca cansa. Bandida safada, nunca fala que me ama. Nós juntos é Bonnie e Clyde, cada um com sua importância. Vamos explodir um banco. Ela é bandida, faz lembrar até dos meus manos. Dentro do bando, contando nota e fumando. Meu copo tá sujo, eu continuo derramando. Mas não liga pra fofoca, só pra quanto tá lucrando. Bandida, que se foda tudo, eu vou te ver. Bandida, passo a quarentena com você. Bandida, nem preciso esforço pra viver. Bandida, convida a mulher. Bandida, eu só queria poder. Que eu já vou fazer, é que eu já vou fazer. Tudo que eu imaginei, sonhei com a gente se pegando. E que se foda se o mundo tá acabando. Eu quero tu sentando, tu suando, suspirando. E se precisa a gente foge daqui. Nada pode ser pior do que a dor de não te ter. Eu vou encher de paque. Chapados podemos visitar o mundo todo tipo chroma key. Pego nesse corpo, eu quero te sentir. Rasgo essa grife, Louis Fendi. Acelera nisso, tipo Ferrari. Só acelera nisso, tipo vrum vrum. Sento olhar porrada nesse bombom. Não aguento mais sentir sua falta, quero zum zum. Explodindo dentro de você faz tipo cabum. Explodindo dentro de você tu fica. Se pensar em pausa, amor, eu não vou parar. Deixa as tuas pernas fracas pra você voar. Longe dos humanos que podem atrapalhar. Sem teu endereço, diz que pode, eu vou brotar, bandida. Bandida, nós gastando grana junto e transando mais que o dobro. Tipo Ronaldinho Gaúcho, nos caô nós dando uns tipos. Perde as horas, tempo e espaço, bola um hash e bota fogo. Mexicano escorre firme, muito melhor do que antigo. Ela diz que isso é um assalto, já faz eu erguer minhas mãos. Vai me fazendo a revista, nha, gosta de pressão. Se nós invadir o planalto, mato porque fumo um bom. Bitch, a sua bunda é meu palco. Todo dia nós faz show. De manhã já virou lei. Tô vivendo tipo um rei. Essa bandida safadinha roubou meu DNA. Putaria em frente ao spray. Gasta os placos que eu farmei. Porque eu sei que a culpa é sua. De eu chegar onde eu cheguei. Bandida, que se foda tudo, eu vou te ver. Bandida, passo a quarentena com você. Bandida, bandida, passo a quarentena com você. Bandida, nem preciso esforço pra viver. Bandida.